Às vezes fico a pensar em outra vida ou lugar. Estou cansado demais. Eu às vezes penso em fugir e quero até desistir, deixando tudo pra trás. É que eu me encontro perdido nas coisas que eu criei. Amor e das coisas livres, coloridas, nada poluídas. Acordo pra trabalhar, eu durmo pra trabalhar, eu corro pra trabalhar. Mal, não tenho tempo de ter um tempo livre, de ter um nada a ter que fazer. Eu não vejo além da fumaça que passa e polui o ar. Eu nada sei. Eu só sei que tenho esse nome honroso, pomposo: capitão de indústria, capitão de indústria. Qual? Acordo pra trabalhar, eu durmo pra trabalhar, eu corro pra trabalhar. Mal, não tenho tempo de ter um tempo livre, de ter um nada a ter que fazer. Eu não vejo além da fumaça que passa e polui o ar. Eu nada sei. Eu só sei que tenho esse honroso, pomposo, capitão de indústria, capitão de indústria. Ba-da-pa-way-da-ba-da, ba-da-pa-way-da-ba-da, ba-da-pa-way-da-ba-da.